mas eu vim pra rimar. Problema a gente resolve, vacilão vai tomar. Mas eu vim elevar o lobby, bota a mão pra cima. Se não aguenta, não se envolve, o bonde tá pra somar. Podia abortar revólver, mas eu vim pra rimar. Problema a gente resolve, vacilão vai tomar. Mas eu vim elevar o lobby, bota a mão pra cima. Cima, cima, o bonde tá no clima. Clima, clima, bota a mão pra cima. Cima, cima, o bonde tá no clima. Clima, clima, Miami Bass, os menor é hit. Cê quer o quê? Money, pussy, weed, estilo Will Smith. Nós quer o mundo e mais. Chegando nos caras não chegam, fazendo o que os caras não faz. Puxa, seu blá blá blá já tá feião na pista. Nome no card, foda-se os nomes na lista. É, dá pra ser bandido, mas viramos artista. Sonho americano, os moleque é mídia. Cotação na Dow Jones, meu, rap valendo em dólar. Tem, vem do lixo que é luxo, hip hop nas escolas. Andando de Havaiana, de olho nos Nike, é. Empire State of Mind, Slam Dog, milionaire. Qual que é? Vai na fé, não é ganância, é ambição. Se nós é trabalhador, grana sim, por que não? Tipo Lamborghini, Mercy, favela, quer ser Paris. Raiz é Cidinho e Doca e eu só quero é ser feliz. Se não aguenta, não se envolve, o bonde tá pra somar. Podia abortar revólver, mas eu vim pra rimar. Problema a gente resolve, vacilão vai tomar. Mas eu vim elevar o lobby, bota a mão pra cima. Cima, cima, o bonde tá no clima. Clima, clima, bota a mão pra cima. Cima, cima, o bonde tá no clima. Clima, clima, Acham que eu fiquei rico, ainda nem comi nada e chega as contas como eu fico. Fico, meus mano invade os pico. Otário que falou seu meu parelo e pagou mico. Mico, já tá montado o circo. Atirador de facas, cuspo fogo e mata os bico. Bico, me diz como é que eu fico. Eu fico foda, incorpora Steve Bico. Bico, eles querem putas, fama, views e ossos, VIP. Eu já quero lutas, grana, crios e sócios, PIT. Já brindei com top, eu trampo pra beber Hennessy. Never gonna stop, Jack Daniels, Tennessee. Me odeio ou me ame, comboio brotou em Miami. É o desespero das Matami. Meu rap é pedra, então sou craque. Manda um abraço pro Baraque, o Rio tá tipo Iraque.